palco. Compromisso com o povo. Amaral, Léo e Lucian, da família Sem Nós Sem Festa. Acabar assim. A família Besouro Sound lhes desejam Feliz Natal e boas festas de fim de ano. Amigos Cássio Xavier e Mega DJ Jeová desejam a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Ai, eu pude perceber te dá valor.